A casa caiu, a cena do caixa eletrônico não explodiu. Alguém viu, discou 9-0, chegou civil. Dá fuga, vai, tudo errado, perdeu o controle, sai. Um dos parceiros caiu entre o vidro da fachada. Olho aberto, moletom cravado de bala. No desespero de fugir, deixamos várias pistas. Fico pensando ao chegar quem vai dar a notícia. Éramos 5 e um dos manos já ficou pra trás. Um baleado do meu lado não aguentava mais. Furado na cintura, rastejando igual cachorro, suplicando pela vida, morrendo aos poucos. Nessas horas quem plantou no HC se dá entrada, baleado eles vão prender. Enquanto estanco o sangue do comparsa do meu lado, um dos nossos foi capturado sendo interrogado. Teve os dentes arrancados, deslocaram a mandíbula. Após ameaça a família entregou a quadrilha. Vieram na sede operação matar bandido, moto líquido da Atena, cobertura do Hamilton. Encontraram um terceiro escondido no banheiro, já pediram dinheiro pra não sentar o dedo. Sem dó, mataram e forjaram, tiroteio e foi só. E eu nem vou colar no seu enterro com hemorragia interna. Do meu lado foi pro saco, deixou um recado, morreu nos meus braços. Três finados, um detido, falta um pra completar. Eu estava pedido sem ninguém pra me ajudar. Saber que ia ter outro e todos estavam vivos. Com problema sem dinheiro, mas aqui comigo. Não vale a pena ideia boba de pegar a agência. Do plano A ao B, tudo falhou, eis a sentença. Fico pensando nos nossos pais, a gente paga com a vida. Eles que sofrem mais, crescemos, estudamos, morremos juntos. Na ideia de se levantar, viramos defunto. E nosso plano de alugar um sítio, fazer churrasco com bebida só pros conhecidos. Comprar a plasma pra minha casa, reformar a sala. Cada qual no seu motivo, agora não tem nada. Saldo negativo, investimento retornável. Vendeu o que sobrou pra pagar o advogado. Sinto disparo e volto pra realidade. Estou cercado pela rota, tem até sniper. O Global Cop dá um zoom, acharam foragido. Acuado como rato, não vou trocar tiro. Final da linha, caixão de lata, quero um bandido. Quem sabe tenha dó comigo e leve pro presídio. O megafone diz pra ter calma em se entregar. A mídia está lá, ninguém vai atirar. Daqui eu posso ver a movimentação. Dois miranos na minha cabeça de prontidão. Mãos pra cima, me entreguei pra poder viver. Ouvindo da população, merece morrer. Após ser algemado, jogado no camburão, foram minutos de tortura até o batalhão. Só bastou estar distante da imprensa pra começar a asfixia, chute na cabeça. Senti que o crime não compensa quando no esclarecimento foragido vê o óbito, não resistiu aos ferimentos. Agora a coisa engrossou. Agarra, olha aí o bandido fugindo. Esse é o bandido fugindo. O comandante Hamilton é sempre diga o melhor. Nunca erre nem gagueja. Vai sair tiro, porque se é nos Estados Unidos, atira. Mas atira, meu camarada. É bandido. Porque pareceu que ele atirou. Porque se ele atirou, é porque o bandido tava armado. Se ele atirou, é porque o bandido tava armado. E ele fez muito bem.